Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa, A Escola e o Meio, deste ano letivo. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Bem, hoje, como os senhores ouvintes já repararam, temos aqui algumas faltas em estúdio, mas por razões devidamente justificadas. Mas vamos conseguir fazer um bom programa, de certo? Para já, fiquem com a boa sugestão musical de João Oliveira. Já está disponível para venda o novo disco de David Fonseca, Futuro Eu. Nos últimos meses, de forma inesperada, começou por colocar online vídeos de canções novas. Publicou 6 temas antes de anunciar um álbum novo, irreverentemente cantado em português. Um dos singles do disco, o tema Chama-me Que Eu Vou, foi anunciado depois de David Fonseca ter estado online no seu canal de YouTube. Durante 1 hora e meia, a telefone com os fãs que ligaram para o número que disponibilizou para o efeito, com direito a bloqueio de linha, com tantas pessoas a tentar ligar ao mesmo tempo. No dia de lançamento, o autor esteve durante 24 horas consecutivas em direto via YouTube, naquilo que chamou o seu reality show. Thank you. Depois desta boa sugestão musical, vamos tratar bem os animais. Inês Brás? Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar de Animal. Animal é uma organização não-governamental de defesa dos direitos fundamentais dos animais, fundada há 20 anos. Desenvolve campanhas de educação e informação do público acerca dos animais não-humanos, das suas características, necessidades, interesses e direitos fundamentais. Além destas ações de educação, Animal desenvolve também campanhas de alerta e protesto, investigações especiais e denúncias públicas, trabalho de relações públicas e ações judiciais. O trabalho da Animal tem uma forte vertente de lobbying político, sendo uma força importante no contacto com autoridades e decisores políticos, no sentido de promover o avanço do respeito pelos direitos dos animais e a sua proteção legislativa. Animal é um membro português da ECEAE, European Coalition to End Animal Experiments, e é membro fundador e parte da coordenação da Rede Internacional Anti-Tauromaquia, entre outras colaborações. Embora tenha sido fundada em Portugal, Animal é cada vez mais uma ONG de âmbito internacional. Não sendo a sua primeira vocação, a Animal presta também, em regime santuário, apoio a animais individuais, animais com problemas crónicos de saúde e ou idade avançada. As despesas que uma ONG profissional enfrenta mensalmente são elevadas e os donativos de escassas cotas de sócio que chegam não são suficientes para cobrir todas as necessidades. Ao longo dos anos, a Animal tem podido contar com o apoio esporádico de alguns mecenas, bolsas de ONGs internacionais e a própria equipa da Animal oferece todos os recursos que tinha e podia. Há várias ações de angariação de fundos em preparação, mas como o trabalho não para, a Animal apela a todas as pessoas que queiram e possam apoiar este trabalho, seja com o valor de um café ou com o que possam e queiram, para que o façam e assim contribuam diretamente para a continuação da Animal. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, se quiserem contribuir para a Animal, portanto para esta instituição, façam favor, é só ir ao site, saber na internet qual é o endereço, está lá a conta bancária onde se podem fazer os depósitos e a fazer. Se quiserem fazer o seu depósito, se quiserem ajudar quem no nosso concelho zela por animais, toda a gente sabe que também existe aqui bem perto alguém que brevemente será nosso convidado e que zela por muitos animais, quer cães, quer gatos. Portanto, toda a gente o conhece, mas o Sr. Paulo está-nos a ouvir, está a agradecer o contributo e de certeza que são bem-vindas todos os donativos que lhe queiram entregar para os animais que ele cuida. Pelos vistos, cada dia tem sempre mais alguns. Já agora, aqui este animal falava a certa altura que é anti-tauromaquia. Os meninos sabem o que isto é. Anti-touradas. Gostava de saber a vossa opinião, porque isto é uma questão que divide a sociedade portuguesa. Há aqueles que acham que é uma questão cultural. As praças de touros, a tauromaquia tem muitos aficionados, sobretudo, como sabem, naquela zona do Ribatejo. Mas, entretanto, a sociedade portuguesa nos últimos tempos tem-se vindo a dividir. Gostava de saber a vossa opinião, se são a favor, sabendo nós o que se passa dentro das arenas, não é? Sabendo nós o que é que acontece aos touros. Cá não se matam na arena como em Espanha, sabem que as touradas espanholas acabam normalmente com a morte do touro em plena arena e é um espetáculo visto por muita gente e muito apreciado. E cá em Portugal o touro não morre na arena, mas a maior parte daqueles touros acabam por morrer posteriormente, até porque têm que ser abatidos dado o sofrimento em questão. Tua opinião, tu que és da rubrica Nós e os Animais, Inês? Eu acho que, ok, é uma cultura, mas fazer sofrer os animais só por uma cultura, acho que não é o correto. Tu és a favor ou contra? Eu sou contra. Dando um exemplo que, por exemplo, alguma pessoa gostaria que fosse posta a correr numa arena, e serem espetados ferros e posteriormente morrerem, terem de ser mortos, abatidos, por não conseguirem suportar as dores e por tal ser o sofrimento. Eu acho que não é justo para os animais, então... Então a questão cultural aqui não se justifica? Não se justifica de todo. Muito bem. Seu João, qual é a sua opinião? Sim ou não? Cá eu não ligo muito a isso. Ainda não pensaste... Eu acho que não, por exemplo, se fôssemos nós, não íamos estar ali para morrer. Nunca viste uma tourada? Não, Não. Ao vivo e a cores nunca viste, só na televisão, não. E não a aprecias. Nem na televisão. Nem na televisão. Ok. Felizmente. Pedro, a tua opinião? Por ser uma tradição na nossa cultura? Na nossa cultura não se tem que manter essa tradição porque é maltratado. Os touros são maltratados e isso. Tu és sou contra as touradas. Menino Francisco? Esta tradição, a tourada, é como aquela tradição da queima do gato naquela aldeia. É como essa. Só que está mais divulgada. E por isso. E tem um lobby. Chega a ser muito bem aceito por certas pessoas. Como sendo uma grande parte da nossa tradição. Eu não concordo nada com a tourada. Acho que é uma barbaridade, uma coisa assim que seria normal para já. Que seria normal entre os romanos. Sim, lembras-te que os romanos apreciavam espetáculos muito sangrentos. Sim. Gladiadores contra feras. Sim, eram espetáculos muito vistos na e fazia parte do pão e circo, não é? Para entreter a plebe. É uma boa tradição dessa altura. Atualmente não se justifica sequer, assim. Só aquelas pessoas que gostam mesmo de ver sangue, mas não vai ser à custa do sofrimento dos animais. Inês, a tua opinião? Eu concordo com os meus colegas e independentemente de em Portugal não, os touros não serem mortos na arena, eles acabam por ser abatidos e acabam por sofrer com isso. E acho que isso não é justificável, não nos dias de hoje. Se calhar até têm maior período de sofrimento do que os touros espanhóis, não é? Porque os outros morrem mais rapidamente. E tu? Qual é a tua opinião, minha linda? Eu sou contra. É assim mesmo, está aqui o lobby do contra. Se os toureiros nos ouvem, expulsam-nos daqui. Daniel? Eu, tal como os meus colegas disseram também, não tenho nem quem é contra as touradas, eu não tenho nada contra. Mas também não sou a favor, porque... Mas tens de dizer contra ou a favor. Sou contra. Ou achas que devem existir ou achas que não. Eu sou contra, porque... Os animais não foram feitos para as pessoas terem prazer em os ver sofrer. Muito bem, pois só falto eu manifestar-me e eu posso dizer que, obviamente, apesar de ser de uma geração que conviveu muito com as touradas e achou que isso fazia parte da sua história e da sua cultura, eu também não sou a favor, porque eu já perceberam, sou a favor dos direitos dos animais e acho que as touradas são um espetáculo degradante até da condição humana. Pronto, estás para essa aqui a opinião do Clube de Rádio. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Passemos a um tema um bocadinho mais calmo, não é assim? Com a nossa sugestão de leitura para o fim de semana. Exatamente. Trago hoje A Montanha Mágica, escrito por Thomas Mann em 1924, um dos romances mais influentes da literatura mundial do século XX, sendo posteriormente o autor galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1929. É uma história mágica ou filosófica, romance histórico ou de formação, narrativa sobre o tempo ou viagem interior de um jovem alemão honrado e ávido de experiências. Este romance envolve e enreda o leitor em teias mágicas que não mais o libertarão, entre a sátira e a seriedade, o humor e a ironia, a luz e o niilismo, numa sinfonia contrapontista em que o liberalismo e o conservadorismo, decadência e sublimação, doença e saúde, espírito e natureza, morte e vida, honra e volúpia, se sucedem num turbilhinho que só a Primeira Guerra Mundial conseguirá dissipar. Quando as fundações da Terra e da Montanha Mágica começam a tremer, quando o mundo hermético feito de tédio, torpor e exasperação começa a abalar, por ação do trovão e do enxofre, das baionetas e dos canhões, é que o Arganaz adormecido esfrega os olhos e começa a endireitar-se, saindo da sua tenaz hibernação, expulso do seu reino e dos seus sonhos, salvo e liberto, depois de quebrado tão longa e mágico encanto. Um livro que de certo não quererá parar de ler, A Montanha Mágica de Thomas Mann é um exemplo clássico da literatura modernista. Muito bem. Portanto, a Inês inspirou-se no seu trabalho de história do 12º ano para trazer aqui um clássico dos inícios do século XX, mas é uma excelente obra. Aliás, ela se calhar agora vai nos trazer aqui um conjunto de autores que muitos dos nossos ouvintes conhecem, mas se calhar os mais jovens não conhecem e é boa altura de os começarem a ler. Rádio Boa Nova. E agora vamos ao cinema, não é, Daniel? Exatamente. Desta vez eu vou trazer um filme que é muito conhecido pela literatura infantil, que é Peter Pan, A Procura da Terra. Peter, it's your file. Will you read it? It's from your mom. My dearest Peter, I long for the day that I can come back for you and explain everything. You are extraordinary. More than you can imagine. I promise that you will see me again. In this world, or another. Passa-se em Inglaterra na década de 1940. Sem ninguém que lhe possa valer, Peter, de 12 anos, foi criado por freiras num orfanato. Um dia, ele e outros rapazes são raptados por piratas e levados num estranho navio voador. O destino da embarcação é a Terra do Nunca, um lugar mágico onde o terrível Barba Negra escraviza as crianças e adultos para encontrarem uma pedra preciosa. E ali Peter conhece o Capitão Gancho, de quem se torna amigo, com a realização de Joe Wright. É um filme de aventura baseado numa das mais conhecidas histórias da literatura infantil, Peter Pan. A história de Peter Pan foi criada no princípio do século XX e podemos ver este filme em Coimbra e Viseu. Portanto, é um clássico infantil que é sempre bom ver num novo filme. E a seguir vamos a uma visita, desta vez a Patrícia não está cá, mas o Pedro Andrade vai fazer a sugestão. Caro ouvinte, conhece o património histórico de Oliveira do Hospital? A Capela dos Ferreiros, atualmente anexada na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, classificada como Monumento Nacional por decreto de 1936, já tem a Zona Especial de Proteção, fixada, através da Portaria 636/2015, publicada no Diário da República em 19 de agosto de 2015. Mandada a construir por Domingos Joanes, por volta de 1279, o templo contém os túmulos do fundador da mulher, Domingas Sabachais. Estes são constituídos por duas arcas de granito, sendo as tampas feitas de pedra de Ancã. A pequena capela alberga também a estátua equestre de um cavaleiro medieval, possivelmente uma das primeiras estátuas equestres feitas na Europa, que constitui o ex-libris da cidade e do próprio concelho, e que é a estátua do cavaleiro de Oliveira, Domingos Joanes, montado no seu cavalo. Ainda no interior pode observar-se um retábulo gótico policromático em pedra. Tem o pavimento, as paredes e o teto em pedra lisa e aparelhada. Esta capela é um dos mais importantes espaços funerários góticos nacionais, pela relevância das suas obras, mas também por ser das poucas capelas sepulcrais medievais privadas que se conservou até hoje. Dela disse o grande poeta Miguel Torga: quem quiser ver a Idade Média ao natural, venha aqui a esta espantosa Capela dos Ferreiros. A cavalaria, a religião e o amor, tudo na sua pureza natural. Senhor ouvinte, visite esta capela, conheça melhor o seu património. Pois, convém que, de facto, nós que vivemos em Oliveira do Hospital, ou que somos de cá naturais, devemos conhecer, ter a obrigação de conhecer bem o nosso património. E este é um exemplo de um património que é considerado património nacional, que provavelmente muitos dos ouvintes ainda não conhecem tão bem. Convidámo-los a conhecer. FM. Boa Nova. A pré-venda do novo disco de Justin Bieber já está disponível no iTunes, enquanto a versão física de Purple chegará às lojas a 13 de novembro. O jovem cantor canadiano também já revelou a capa deste novo álbum. Foi através de uma série de imagens publicadas no Instagram que juntas formam a capa Purple, que Justin Bieber decidiu mostrar ao mundo a imagem deste seu novo álbum. Deste disco, para já, ainda só se conhece o single What Do You Mean, que foi estreado ao vivo em apoteose na última edição dos MTV Video Music Awards. A canção alcançou ainda o primeiro lugar do Top iTunes em 75 países. Além de que, em Portugal, chegou ao primeiro lugar no Top do iTunes e Spotify. No lançamento de What Do You Mean, envolveu uma autêntica campanha viral que se espalhou entre o Instagram e o Twitter, que juntou artistas como Ariana Grande, Britney Spears, Skrillex, Ben Stiller, Ellen DeGeneres ou Larry King. What do you mean? Up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? Vamos passar à rúbrica da Francisca, que é, como sabem, consciência ecológica, preservação do ambiente. O que é que nos trazes hoje, Francisca? Hoje trago uma notícia sobre o nosso concelho. A freguesia de Aldeia das 10 conta a partir de agora com mais um solto de castanheiros que vem enriquecer a mancha florestal desta aldeia. Numa ação dinamizada pelo município de Oliveira do Hospital e junta de freguesia, com a participação de elementos da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e das crianças que frequentam o Jardim de Infância do Centro Social de Aldeia das 10. Foram plantados os novos castanheiros que, em idade adulta, irão reproduzir uma média de 2,5 toneladas de castanha. No terreno da Junta de Freguesia de Aldeia das 10, os participantes colocaram mãos à obra nesta ação de caráter pedagógico que sensibiliza para as questões da preservação do ambiente e floresta e que constituiu em simultâneo uma ação de promoção da 14ª Festa da Castanha. Estamos a investir na sensibilidade ambiental, assinalou o vice-presidente da Câmara Municipal, Dr. José Francisco Rolo, recordando que desde 2010 foram reflorestados 22,5 hectares com espécies naturais através de várias ações de promoção ambiental com o objetivo de valorizar o concelho de Oliveira do Hospital e de sensibilizar os mais novos para a educação ambiental. Esperemos que sim, um dia estes castanheiros vão dar muita castanha, que estes jovens, que agora já são jovens, já vão ser adultos e que podem ir lá apanhar e depois fazer uns belos magustos, exatamente. Que ali na zona da Aldeia das 10, como sabem, há uma ótima produção de castanha. Da melhor qualidade da região. Pronto, cá eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. 100.2, Oliveira do Hospital. Vamos para a política, Sr. Francisco, porque agora já não tem a ver com o nosso concelho, tem a ver com uma questão internacional, mas que também nos afeta a nós. Hoje o Francisco traz-nos o tema dos refugiados, não é assim, Francisco? Desde o início de 2015, mais de 300 mil migrantes e refugiados atravessaram o mar Mediterrâneo rumo à Europa, contra os 219 mil do total do ano passado, segundo dados divulgados recentemente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. As travessias para a Europa custaram a vida de 2.500 pessoas. As razões principais na origem deste fluxo prendem-se com as perturbações de ordem política em África. Há 5 anos que assistimos à guerra na Síria. A deslocação interna e externa dos sírios continuou a crescer ao longo destes 5 anos. Os países da região são sobrecarregados com o número de refugiados. Por isso, obviamente, muitas pessoas procuram alternativas, tentando rumar ao norte e alcançar a Europa através de várias rotas. Existe instabilidade no norte da África. Neste momento, a Líbia não tem um sistema de governo eficiente. Existem outros focos de violência na África subsaariana, que também empurram as pessoas para o norte. Depois, existe ainda uma parte considerável de migrantes que chegam à Europa vindos de países em que a situação económica e o nível de pobreza são de tal ordem que, para tentarem sobreviver, têm que procurar, juntamente com as famílias, uma alternativa em outro lado. E agora, eu tenho algumas perguntas para todos vocês em relação a esta situação. Primeiro, o que pensam acerca desta crise de refugiados? Acham que devemos aceitá-los no nosso seio? E quais serão as consequências que isso terá para o nosso futuro e para a própria União Europeia? Então temos aqui o Daniel, quer opinar? Eu acho que sim, porque as pessoas, porque os refugiados são pessoas como nós. Podíamos ser nós, não é, Daniel? Pois. Portanto, são pessoas que estão a precisar de acolhimento. Porque estão a fugir? Exatamente. Estão a fugir de quê? Estão a fugir de uma guerra. E eu acho que cada um devia pensar, se fôssemos nós também gostávamos de ser acolhidos por eles. Muito bem. Sr. Francisco? Mas depois, põem-se certas barreiras nesse acolhimento, como, por exemplo, o enorme número de refugiados que é, realmente, considerando a situação económica da União Europeia. Ou seja, estás a pôr em questão se a Europa, neste momento, tem condições económicas para acolher este número que, pelos vistos, vai continuar a crescer. Ele será cada vez, dizem-nos até que isto é só a ponta do iceberg, porque nos próximos anos a situação vai tornar-se cada vez mais galopante. Diz Inês? Eu acho que nós devemos ajudar os refugiados sírios, porque se nós estivéssemos no lugar deles, provavelmente também procuraríamos abrigo noutro lugar e procuraríamos fugir à guerra. E podemos estar, podemos vir a estar. Exatamente. E principalmente os portugueses, sendo um povo de imigrantes, acho que lhes fica muito mal não ver como as pessoas estão a tentar fugir e procurar condições de vida melhores, visto que isso é o que nós fazemos há décadas. Ou há séculos. Ou há séculos, melhor ainda. E tendo em conta a quantidade de refugiados que estão a vir, acho que isso não deve causar grande problema, como óbvio a Europa pode não ter condições monetárias suficientes para conseguir ajudar todos. Mas se eles respeitarem a nossa cultura, claro que nem todos o vão fazer, mas se a maioria respeitar a nossa cultura e se tentar integrar, acho que não irá constituir qualquer problema. Francisco? O problema é mesmo que está escrito faz parte dos princípios da sua religião que, por onde quer que eles vão, são obrigados a impor a sua cultura, os seus hábitos, a sua maneira de ser. E a cultura existente deve ser, que estava antes, deve ser erradicada. Bem, mas tu estás sobretudo a reportar-te, estás a falar de muçulmanos, certo? Sim, sim, sim. E estás a reportar-te provavelmente a grupos mais radicais. Os que seguem à letra... O Alcorão. Alcorão. Sim. Aqui a Inês referiu um aspecto interessante. É assim, nós também temos de distinguir o que são imigrantes e o que são refugiados. Neste momento, grande parte da população que nós estamos a ver todos os dias nos ecrãs da televisão e nas manchetes dos jornais são refugiados. Qual é a diferença? É que a imigração pode ter variedíssimas razões, mas normalmente é económica. E era disso que estava a falar a Inês. Nós, tradicionalmente, há muito tempo, há séculos, podemos dizer, os portugueses sempre que sentiram necessidade cidade, e não foram só os portugueses, foram os europeus de forma geral. Estou-me a lembrar de, nos finais do século XIX, toda a população que não consegue encontrar trabalho numa Europa já industrializada emigrou para a América, para os Estados Unidos, para a Austrália. Portanto, da Europa também já saíram grandes fluxos de imigração quando for necessário. Às vezes as pessoas têm a pouca memória histórica e só veem o presente e não olham para o passado. E, portanto, a imigração, por razões económicas, nós também sempre a fizemos. Aqui, o que é em questão é dar acolhimento a pessoas que estão a fugir à morte. Porque estes sírios, todos vocês veem as imagens da Síria, das cidades sírias como elas estão. Portanto, muita desta gente que está a vir, muitas destas pessoas são instruídas, porque houve uma grande aposta, sobretudo na classe média, de uma escolaridade alta. Grande parte destas pessoas são pessoas instruídas, muito bem preparadas, de uma dita classe média que vivia muito bem e que de repente se vê sem nada, porque vê o seu bairro a ser bombardeado, a sua casa a ser destruída, a sua família a ser morta, e portanto só tem um caminho: ou ficam e morrem, ou fogem e esperam que alguém lhes dê a mão. Esta é uma situação que nós nunca sabemos quando podemos estar nela, porque nós não sabemos como é que vai ser o futuro da Europa. Aliás, tu assinalas aí que esta crise de refugiados está a abrir brechas na União Europeia. E vamos lá ver até quando é que a União Europeia se aguenta, porque temos estado a ver que cada um, alguns querem fechar fronteiras quando não podem, não é? Segundo os acordos de Schengen, e estamos a ver todos os dias essas situações. Eu queria que vocês também pensassem que esta gente que está em situação de desespero, eu devo-vos dizer que nunca pensei chegar ao século XXI para assistir às imagens degradantes que tenho assistido, do ser humano para com o ser humano. Estamos a ver pessoas que estão com fome, que estão com frio, que passam noites ao relento com crianças pequenas, e do outro lado parece, nos vários países, na Hungria, hoje vi na Eslovénia, parece que há uma dureza de sentimentos, parece que não se percebe que o outro que está ao nosso lado tem os mesmos sentimentos do que nós, está a fugir a uma situação, está em desespero, e parece que a Europa não lhe consegue estender a mão. E quais são os valores europeus? Todos não são os da tolerância, da democracia? Então, e afinal, isto é tudo muito bonito quando está no papel e na teoria, e depois quando se põe em prática não aparece? Vamos dizer que não a esta gente? Depois, é assim, nós temos que esclarecer a opinião pública, porque anda para aí muita gente a achar que os refugiados vêm eliminar a nossa cultura, vêm destruir a nossa cultura, vêm roubar o nosso pão, vêm roubar o nosso emprego, e, portanto, nós só temos que ter atitudes xenófobas, racistas, fechar fronteiras. Portanto, se é isto que se calhar queremos, afinal é assim que pensamos, porque isto é muito fácil dizer que não somos racistas, mas depois temos que o pôr em prática. Contrapondo a ideia do Francisco, ele tinha dito há pouco que eles tentariam impor a sua cultura, os grupos mais radicais. Esses grupos que o fizeram, vão fazer ou pensam em fazê-lo, terão de ser penalizados por tal, se recorrerem a medidas mais radicais, como é óbvio. Também há alguns setores da opinião pública, desculpem interromper, que dizem que há o perigo do terrorismo, ou seja, que muitos nestes refugiados ou nestes imigrantes podem vir grupos terroristas e que, portanto, a Europa vai ficar a ferro e fogo e que vai sofrer mais atentados terroristas. Eu acho que isso é generalizar. Eu lembro-vos que atentados terroristas na Europa, já tivemos vários, alguns foram descobertos a tempo e, portanto, foram evitados. Portanto, a questão do terrorismo não está a chegar cá pela mão dos refugiados. A maior parte, obviamente que nenhum de nós pode negar que entre eles poderá vir um ou outro elemento radical. Não podemos dizer que não, mas a verdade é que a maior parte deste, não podemos rotular um ou dois, não podemos rotular toda esta população que está a precisar de abrigo. Ainda não falaram de refugiados em Portugal, porque eles estão para chegar, não é? Nós, à luz do direito que está definido pela União Europeia, nós vamos ter que receber um contingente de refugiados. E sabemos que para o nosso Conselho de Laverde Hospital virão algumas famílias, porque o nosso Conselho, o nosso município, aliás, foi um dos que se disponibilizou para receber. Portanto, estas pessoas vão chegar até nós. Provavelmente vão chegar até vocês, porque provavelmente, se isto se vier a concretizar, vocês poderão vir a ter nas vossas turmas sírios ou de outra nacionalidade que venham neste contingente de imigrantes. Eu quero saber se vocês estão dispostos a acolhê-los bem e se não percebem que à vossa volta, nas vossas famílias, no meio escolar, nas vossas conversas de amigos, não sentem que há por aí muita gente mal esclarecida e alguma xenofobia que está a vir aí à tona. Com certeza, já vi disso e sei que há muita gente aí que contra a vinda dos refugiados. Principalmente porque receiam que possa vir a acontecer alguma coisa. Depois também é mesmo pela educação que tiveram e vários fatores. Mas há aqui factos curiosos. Nós não somos um povo maioritariamente católico. Sim. Nós não somos, e o catolicismo e o próprio Papa Francisco não têm apelado que as próprias paróquias se devem organizar para receber esta gente. Então onde é que está o espírito humanitário dos cristãos? Afinal, só somos cristãos porque nos fomos batizados, então, e ser cristão é só, mesmo os praticantes ou não praticantes, é só ir à missa, é só rezar a Deus Nosso Senhor Jesus Cristo? Até quando é para pôr em prática, para ajudar o ser humano que está ao nosso lado, que precisa de ajuda? O catolicismo não se põe em prática? Não há aqui um contrassenso? O Papa Francisco já se notou bem que é, não é o cristão comum, por assim dizer, porque tem tomado certas medidas que não são muito, não têm sido muito ortodoxas. Sim. E aqueles cristãos mais, que se acham mais, assim, são mais conservadores, têm atitudes mais conservadoras, se calhar não serão tão receptivos acerca dos refugiados. Mas já agora, aqui voltando atrás aqui num tema, é estas pessoas que vêm destes países, assim, Síria, Líbia, Iraque, estes países, a maioria dos países do norte da África não reconhece o estatuto de refugiado. E certas pessoas podem vir a, podem perguntar porque é que nós estamos a reconhecer porque é que nós os recebemos, se eles um dia podem não nos vir a receber, porque há muitos países os países à volta destes que estão a ser afetados pela guerra, como os Emirados Árabes Unidos, não reconhecem o estatuto de refugiado, não deixam entrar lá ninguém. Porque é que nós temos que deixar? Há certas pessoas que pensam assim. Isto, já agora, isto sou a deitar achas à fogueira. Eu sou completamente a favor da vinda dos refugiados e suporto completamente. Isto sou a incentivar o debate. Ok, e diz Inês? Eu acho que o ser humano é naturalmente egoísta. E eu conheço muitas pessoas que, talvez por falta de instrução, não concordam porque a tal situação de vão roubar os nossos empregos, vêm tirar-nos aquilo que nós já não temos. E acho que nós, como cidadãos europeus e portugueses, é a nossa função fazer o máximo para tentar integrar estas pessoas, porque elas vêm a fugir à guerra e o que elas necessitam é de perceberem que têm apoio, alguém que os consiga integrar e fazer com que se sintam o máximo possível em casa. E acho que é isso que está a falhar um bocadinho. Diz Pedro, qual é a tua opinião? És a favor ou Sim. fazes parte do grupo do contra? Eu sou a favor da vinda dos refugiados porque para mim não apresentam uma ameaça a nível cultural e até a nível económico também não são uma ameaça. E é isso, acho que temos que acolher da melhor maneira os refugiados porque nós já no passado tivemos que fugir para outros países e também fomos acolhidos de uma... Se não fomos acolhidos de uma boa maneira, gostávamos de ser acolhidos de uma boa maneira. E quando fomos bem recebidos, gostávamos dessa maneira de ser recebidos. Sim, senhor. Inês, qual é a tua opinião? Eu acho que quanto às pessoas dizerem que os refugiados são terroristas, não correm riscos de vida para vir para a Europa. Correm, querida, porque eles são suicidas, muitos deles. Sim, mas muitas vezes para fazerem esses atos não vêm assim, vêm de avião. Exato, aliás, aqueles grandes atentados que nós vimos na Europa e nos Estados Unidos foram muitíssimo bem preparados durante anos, Exatamente. Não é? De gente que esteve devidamente integrada no meio e que ninguém desconfiava deles. Exatamente. O problema é que vir de avião da Síria ou da Líbia ou do Iraque é de momento complicado. Sim. Claro. Claro. Aliás, esse é outro assunto que nós também podemos aqui discutir. A forma como esta gente está a fugir da África, que é nas condições muitas vezes mais degradantes e muitas vezes para pôr a vida em risco. Nós vemos que eles são, também muitos deles, alvo das máfias que estão a usá-los para extorquirem dinheiro, não é? E que é um altíssimo negócio. Até já apareceu uma responsável europeia que vendia barcos que serviam de transporte a estes... Estou a falar de alguém que pertencia ao governo francês, que parece que tinha também interesses neste âmbito. Ou seja, isto quando se fala de dinheiro começa a ficar tudo pervertido. A verdade é que tu recitaste aí o número de pessoas que já morreram no Mediterrâneo. E não é só no Mediterrâneo, por dentro da África, na grande vaga que está a acontecer mesmo da África Central. Porque os problemas da África É assim, se formos um bocadinho mais atrás na história, nós sabemos porque é que a África hoje passa por estas mazelas da guerra, das guerras civis, que são sempre extremamente sangrentas em qualquer ponto do mundo, mas em África particularmente, da fome. Claro que há a situação de seca prolongada em alguns países, mas a miséria gritante, os níveis de corrupção que se passam em alguns governos africanos, da falta de liberdade, faz com que depois se esteja a gerar este movimento incrível de gente que foge à miséria, que foge à falta de condições de vida, como os portugueses também já fugiram em tempos, e outros mesmo da situação da guerra. Porque nós sabemos que a Europa tem aqui culpas no cartório claras. A Europa enriqueceu durante séculos, desde o século XV até ao século XX, à custa da África. Riquezas que vieram da África é que permitiram enriquecimento e industrialização europeia. É bom que não nos esqueçamos disso. Embora muita gente parece que ou não o sabe ou já o esqueceu. Diz Daniel. Eu acho que há aí um ponto, tal como a professora disse, que muitos portugueses estão a esquecer, que se chama hospitalidade. Porque muitos portugueses nem querem saber de se os sírios estão a sofrer de guerra, se há guerras na Síria, se não há, mas há muita falta de hospitalidade. Não é? De hospitalidade. Portugueses esses que precisaram da hospitalidade de muitos povos pelo mundo, porque nós há portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. É, em questão à ideia cultural dos terroristas também, já foi falado aqui, não podemos generalizar. Sim, pode haver pessoas que querem, efetivamente... praticar atos terroristas. Exatamente. Mas não podemos generalizar, porque muitos deles apenas querem fugir e querem condições melhores de vida. E, sobretudo, eles querem ficar cá até... Aliás, já ouvimos isto a vários sírios. Eles querem... Até temos estudantes sírios entre nós, porque o Dr. Jorge Sampaio, que foi nosso Presidente da República, dá uns anos a esta parte, que tem uma organização que está a receber estudantes do ensino superior que não conseguem, obviamente, lá estudar nestas condições e que foram recebidos nas nossas universidades. Temos em várias universidades, já há uns anos a esta parte. E quando eles são entrevistados, reparem que eles todos dizem que eles querem cá estar muito bem enquanto a situação de guerra permanecer. Têm esperança que um dia a guerra termine, porque ela, obviamente, Deus queira que ela não seja muito mais prolongada do que já é. Aquele país um dia vai precisar de se reerguer e todos eles estão dispostos a voltar para lá e reerguer o seu país. Portanto, no fundo, também temos que encarar que, sobretudo, este refugiados sírios, será uma situação transitória. Eu acredito que muitos deles depois quererão regressar, porque a maior parte das pessoas é assim, elas não fogem por outras razões que não seja a guerra. Portanto, quando a guerra terminar, regressarão ao seu país. Referiu o horror das guerras civis e eu lembrei-me de que não vem muita informação do que se passa dentro do Estado Islâmico e dentro destes países afetados. Vem mais informação de quando os refugiados já cá estão, mas da guerra mesmo vem às vezes um vídeo ou outro do Estado Islâmico, do próprio Estado Islâmico, que filma eles a destruírem os monumentos ou a matarem alguém mesmo. O que vai ser interessante é quando começarem a chegar os relatos das coisas que se passaram durante a guerra. Horrores. Aqueles relatos horrorosos que se têm das guerras. Sim, que se provavelmente só viremos a conhecer daqui a uns anos. Pois. Exatamente. Todos os horrores que se praticam nas guerras, e nós sabemos-lo bem, que isso, infelizmente, não, enquanto houver ser humano, vamos ter sempre estas situações. E no século, o século XXI não estará imune a elas, de certeza absoluta. Infelizmente, para a humanidade. Estes grupos estão a ir buscar hábitos que eram comuns no século XV. Exatamente, exatamente. O que temos visto atos completamente bárbaros que nos surpreendem, não é? Pelo seu horror. Talvez ainda este ano, num programa de rádio aqui aos microfones, tenhamos aqui alguém representante da comunidade síria, se efetivamente eles chegarem até nós, e pensa-se que sim, que eles durante este ano letivo chegarão até cá, e depois será interessante vocês aqui conversarem com ele e saberem as condições em que estas pessoas, o que estas pessoas passaram já para chegar à Europa, não é? Porque eles arriscaram a vida para chegar até à Europa. Depois cá na Europa uns fecham-lhe fronteiras e nós vemos, eu ainda agora vi recentemente aquelas imagens em que eles estão desesperados, cheios de fome, cheios de frio, à entrada de um país que lhe veda a passagem. Portanto, são imagens impressionantes. Agora com isso também lembrei de que muitas pessoas, acerca daquele tal polémico vídeo, há gente que ainda não sabe isto, que é aquele polémico vídeo da Cruz Vermelha a querer entregar comida aos refugiados e eles a recusarem a comida, porque as pessoas, a maioria achava que era por causa da cruz nas caixas, mas não, era mesmo porque eles estavam na fronteira da Macedónia e o comboio que os levava para a Macedónia só tinha capacidade para 300 pessoas, ou seja, só passavam 300 pessoas de cada vez. E as pessoas tinham ficado lá muito tempo à espera. E foi uma forma de protesto. Foi uma forma de protesto recusarem a comida da Cruz Vermelha. Aliás, eu tenho visto essas imagens de quando eles entram. Para já, aqueles que têm aparecido mortos dentro de caminhões, sobretudo naquelas tentativas de passarem no Canal da Mancha. Turistas pela nossa parte. Que é impressionante. Portanto, esses relatos, de vez em quando, ainda ultimamente, vimos 70 mortos dentro de um desses caminhões frigoríficos, em que eles entram em caminhões frigoríficos onde as temperaturas rondam os 0 graus, em atitude de desespero para ver se conseguem passar a fronteira. Mas essas imagens de comboios sobrelotados, em que eles quase não têm ar para respirar, fez-me lembrar já muitas vezes aqueles comboios que se dirigiam aos campos de concentração do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. E eu nunca pensei voltar a ver estas imagens. Claro que eles não vão para um campo de concentração, mas as condições em que eles estão a viver são tão degradantes da condição humana que eu nunca pensei voltar a ver isto na Europa em pleno século XXI. E vamos lá ver que dimensão é que isto vai atingir e que proporções é que isto vai atingir e o que é que isto vai provocar em termos europeus. Estaremos para ver o decurso da história. Teremos que ficar hoje por aqui, voltaremos cá brevemente. Rádio Boa Nova. Seguido o sucesso nas bilheteiras foi Amy, e no sonhante um comentário sobre a voz maior da música britânica, que foi Amy Winehouse, vencedora de 6 prémios Grammy, chega agora às lojas, banda sonora do filme a 30 de outubro, coincidindo com o lançamento em DVD do documentário. Este, que acaba por ser o segundo disco póstumo da cantora britânica, contém várias canções gravadas ao vivo, nomeadamente no North Sea Jazz Festival, no programa Live on Jules Holland, na Union Chapel, nos Mercury Awards ou nos estúdios da BBC. Além de versões demo de canções como Summon, Unholy War ou Like Smoke, o disco recupera ainda o dueto que Winehouse fez com o veterano Tony Bennett, no clássico standard Body and Soul. O documentário da Asif Kapadia foi um autêntico sucesso em todo o mundo, tendo arrecadado cerca de 20 milhões de euros em receitas de bilheteira. No Reino Unido é mesmo o documentário britânico com o maior volume de receitas. O filme estreou-se mundialmente no Festival de Cinema de Cannes e foi exibido em Glastonbury. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days at a hunger and wondering why it's me. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for Friday? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. I can't return your love, myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'm glad we surrender. Vamos agora a uma biografia de um oliveirense que deixou o seu nome para a posteridade. Exatamente, Joaquim Ribeiro do Amaral. Dentre os inúmeros nomes que foram tomados de empréstimo para identificar ruas, praças e lugares do concelho de Oliveira do Hospital, não será exagerado dizer que o de Ribeiro do Amaral é aquele que os residentes reconhecem da forma mais imediata. Há cerca de 150 anos que o Largo Joaquim Ribeiro do Amaral é a sala de visitas de Oliveira do Hospital, uma praça cuja centralidade, amplitude e enquadramento urbanístico servem o propósito de bem receber quem se desloca à cidade pela primeira vez. Joaquim Ribeiro do Amaral era filho de Manuel do Amaral, um aristocrata com origens no concelho de Nelas, que após o casamento com Josefa Pinto Ribeiro, natural de Nogueirinha, acabou por fixar residência em Lagos da Beira. O casal teve 10 filhos, mas Joaquim foi o que mais se destacou na política e no ofício público. Líder local do Partido Progressista, ainda foi vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, antes de ser nomeado presidente no início de 1857, cargo onde se manteve até ao final de 1865. Em Lagos da Beira, subsídios para a sua história, Tarquínio Hall fala de uma atividade administrativa operosa e completamente voltada para o futuro e elenca as suas preocupações com a saúde pública, as acessibilidades e a educação que o conduziram respectivamente à criação de um terceiro partido médico no concelho, a promover a construção de diversas estradas e pontes e a propor a criação de várias escolas de ensino primário. O mesmo autor atribui ainda uma intervenção fundamental na definição do traçado da Estrada da Beira, que ligaria Coimbra a Almeida, com passagem por Vendas de Galices, a propósito do qual Ribeiro do Amaral fez referências que demonstravam um apurado sentido de cidadania. A posição geográfica da Beira, as suas riquezas, as suas transações e as suas verbas de contribuição justificam suas reclamações sobre melhoramentos, porque não é o Ministério que paga, é o público, e o público tem direito de saber como são aplicados os seus dinheiros. A sua obra mais visionária, no entanto, terá sido a aquisição do terreno que permitiu a ampliação do então terreiro da Feira de Oliveira do Hospital. Com essa compra, toda a área situada entre a Igreja Matriz e a Igreja de Santana, os dois principais edifícios religiosos então da vila, passou para o domínio público. Tendo sido alvo de sucessivas intervenções efetuadas ao longo de décadas, esta zona é ainda hoje o principal ponto de encontro dos oliveirenses e um espaço natural para a realização de eventos. Muito bem, ficam a conhecer a figura ilustre que deu nome a uma das nossas zonas centrais da cidade de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Vamos agora passar em revista o desporto motorizado com o Pedro Andrade. No passado fim de semana, 17 e 18 de outubro, decorreram as últimas corridas do DTE. Para a primeira corrida, Maxime Martin conquistou a pole. Em segundo, Tim Scheider. Terceiro, Miguel Molina. A quarta posição era de Paul Di Resta e a fechar o top 5, Jamie Green. Tim Scheider acabou por vencer a corrida, seguido de Jamie Green, Maxime Martin, em quarto, Paul Di Resta e em quinto, Mike Rockenfeller. Os candidatos ao título de campeão como Ekstrom, que terminou em nono, Mortara abandonou a prova, Bruno Spengler também acabou por abandonar, mas Pascal Wehrlein foi quem levou a melhor. O jovem piloto de 21 anos da Mercedes acabou em oitavo, garantindo o título e tornando-se mais jovem campeão do DTM. Com o campeão já encontrado, mas com o título de construtores ainda em aberto, para a segunda corrida, Gary Paffett partia da pole. Em segundo, Jamie Green, terceiro, Matthias Ekstrom, quarto, Miguel Molina e quinto, Maxime Martin. Jamie Green acabou em primeiro, segundo, Matthias Ekstrom, terceiro, Eduardo Mortara, quarto, Paul Di Resta e quinto, Tim Scheider, sendo a BMW a vencedora do campeonato de construtores. Os pilotos do Rallycross foram à Itália entre os dias 16 e 18, onde decorreu a penúltima prova de campeonato. O vencedor da corrida final foi Andreas Becru, em segundo ficou Johan Christoffersen e a fechar o pódio Peter Solberg. A próxima e última prova será na Argentina durante os dias 27 e 29, onde se irá decidir quem é o campeão. Neste momento, o campeonato é liderado por Peter Solberg com 279 pontos, em segundo está Tim Jansen com 253 e em terceiro, Johan Christoffersen, com 228. MotoGP esteve na Austrália nos passados dias 17 e 18. Marco Marquez partia da pole, seguido de André Yannone, e em terceiro partia Jorge Lourenço. Marco Marquez acabou por terminar no lugar mais alto do pódio, Jorge Lourenço terminou em segundo e André Yannone em terceiro. A Yamaha também saiu vitoriosa desta prova, pois venceram o campeonato construtor. A próxima prova será na Malásia, no dia 25. O Campeonato Nacional de Todo-Terreno irá ter a sua última prova durante os dias 22 e 24 de outubro em Porto Alegre, onde se irá decidir o novo campeão nacional de todo-terreno. Durante os dias 22 e 25 irá decorrer o Rally de Espanha, a contar para o WRC. A Fórmula 1 irá, dia 25, ter mais uma prova nos Estados Unidos e no dia 1 o Grande Prémio do México. Também no dia 1, os pilotos da WTCC irão ter uma prova na Tailândia. Rádio Boa Nova. Espetacular! Iniciamos as notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação, no dia 16 de outubro, a turma do curso profissional de técnico de restauração, 12º G, realizou uma atividade na sede do agrupamento, cujo tema central foi os lanches saudáveis, atividade coordenada pelas professoras Cristina Rodrigues e Sónia Rendeiro. Considerando a importância dos lanches para a generalidade da população e, em particular, para os estudantes, foram preparados lanches saudáveis ao vivo e efetuada uma amostra de iguarias saudáveis que podem e devem ser incluídas nos mesmos. Assim, foram preparados batidos de fruta, bolos com farinha integral e frutose, papas de aveia, sanduíches guarnecidas com legumes e ainda misturas de cereais, frutas frescas, frutos secos, gelatinas e iogurtes. Cientes da necessidade de agitar consciências e alterar maus hábitos, fomos surpreendidos pelo interesse e participação de toda a comunidade educativa. Decorreu na semana passada, entre os dias 12 e 16 de outubro, a primeira fase do intercâmbio do nosso agrupamento de escolas com a Escola de Rosenberg de Mol, na Bélgica. 27 alunos do ensino secundário e as professoras Fátima Conceira e Maria José Silva rumaram a Bruxelas para serem mais uma vez recebidos por esta escola belga, já muito conhecida na nossa comunidade. Foi uma semana plena de contactos entre todos os alunos intervenientes e com alunos de outras escolas estrangeiras aí presentes. De teamwork, orientado por um ator e formador de atores, de visitas à cidade de Mol, a Ghent e Antuérpia, importante cidade portuária da Flandres. De destacar a visita ao museu da Red Star Line, empresa construtora de navios que tantos migrantes europeus e oriundos de leste, à procura de sonho americano, transportou para os Estados Unidos. Deu que pensar como os tempos pouco mudaram, as latitudes é que são outras. As histórias desenvolvidas pelos alunos, em inglês e em alemão, foram apresentadas às famílias que acolheram os nossos alunos. Findas as apresentações, seguiram-se as sobremesas doces trazidas pelas famílias e as sobremesas musicais proporcionadas pelos nossos alunos em harmonia com os colegas belgas. Foram momentos especiais de partilha verdadeira e de boa disposição e amizade. Entre 29 de fevereiro e 4 de março, será a vez de os acolhermos em Oliveira do Hospital e de lhe proporcionarmos um programa de conhecimento do nosso meio e da nossa região. Entretanto, estejam atentos às publicações sobre esta e outras atividades na página do Clube Europeu no Facebook. A Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços iniciou já as sessões relativas ao projeto Mais Contigo, projeto de promoção da saúde mental prevenindo comportamentos suicidários em meio escolar. Este projeto, neste ano letivo, irá abranger todas as turmas do 8º e 2 turmas do 7º ano, por solicitação dos diretores de turma. Boa Nova, irresistível. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Pedro Andrade, Daniel Pereira, Patrícia Correia, Inês Pereira, João Oliveira, Beatriz Ribeiro e Francisca Rodrigues. Terminamos por hoje, despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.